mais músicas. Você entendeu direitinho? Cidade, a Rádio Rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. E aí, Demi, tranquilo, cara? Certinho. Maria Massa? É que fim que hoje é segunda-feira, vou curtir o Maurício, ouvinte número 1 do programa. Alô, confiante, confiante. Confiante, tá vendo aí? Só... Não, fala você, vai lá. Mas semana passada, no site do Ronca Ronca, eu, empolgadão com uma remessa espetacular de compactos, 7 polegadas... Compacto 7 polegadas, aquele disquinho velho de vinil, né? Que nós recebemos do nosso ídolo e fornecedor principal do Ronca Ronca, Marcelo Caipirinha, que mora em Leeds, na Inglaterra. Eu finalmente cheguei à conclusão que chegou a hora de fazer um programa só com disquinho de vinil, plástico, compacto, de todos os tipos de música, pelo pacotão que chegou do Marcelo. Então, no site do Ronca Ronca, eu comuniquei. Segunda-feira que vem, finalmente, nós vamos fazer esse programa com... Não tem... O único CD que vai tocar aqui é esse que tá aí ao fundo, que vai Parece servir... Parece que tá pulando, é assim mesmo? É assim mesmo, que vai servir de cama para as nossas falações. Vamos falar muito de White Stripes, anos 90, anos 80, anos 50, anos 30, anos 20, anos 10, anos vários 20? Anos, né? Vamos falar de também. Anos. Vamos falar de anos no programa de hoje. Tem telefone, a rádio, não? 2221-029 ou... www.radiocidade.fm rock site. Que loucura, hein? Bom, aqui ao fundo, Aphex Twin. Então, sinal verde para o telefone, participe do programa da gente até 2 horas da manhã. O pau vai comer na casa de Noca, meu amigo. Mas você foi ao White Stripes? Não tive a oportunidade, tava no ar. Como é que é o nome da moça aqui? Essa aqui. Renata, é? Renata. Ah, Renata. Renata foi, né? E você? É lógico, meu amigo. Presta atenção, pô. Impressão, fala aí. Yeah. Bronca Ronca. Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Aí ao fundo, White Stripes interpretando uma canção do tempo da fotografia, daquelas exposições assim de 5 horas, manja? Ele ficava duro, né, diante da câmera fotográfica. O Blind Willie McTell, um super bluseiro de 1900 e preto e branco, por falar em fotografia, uma das músicas prediletas de Jack White. Mas enfim, Abrimos o ronquinho de hoje com três canções do White Stripes de tirar Pica-Pau do Oco. Eu jurava que era uma banda aí de 50, 60. É, mas a onda é essa mesmo, né, meu amigo? E é bacana ter visto, foi bacana ter visto a rapaziada lá no... Onde é que foi o lugar mesmo? No Claro Hall. No Claro Hall. A rapaziada muito jovem e, conforme você disse, assistindo a um show de uma banda setentista. White Stripes é uma banda dos anos 70, ele não tem conexão nenhuma com o que se faz hoje por aí, com música eletrônica, com absolutamente nada. Simples, né? Simples. Tanto que o Brian Willie McTell aqui é o fundo. Clima Rory Gallagher total, né? Mas enfim, o programa de hoje vai ser, conforme nós falamos no início, só com compactinho. Isso aqui é um compacto, né? É, porque às vezes o negozinho pode achar que a gente tá mandando um caô aqui, né? Verdade, né? E a ideia do programa até as 2 horas da manhã é que isso aqui funcione literalmente como um dos principais artefatos de utilização do compacto, que é a jukebox, aquela máquina recheada de disquinhos pequenininhos, como esse que nós estamos mostrando, e que você vai lá e vai escolhendo a música e vai tocando. A nossa jukebox vai ser utilizada de uma forma completamente despirocada. O programa vai ser feito na hora, as únicas músicas escritas aqui são essas três, foram essas três do White Stripes, e daqui pra frente é pau dentro total e de acordo com a maré que a gente for sentindo aqui pelo telefone e pela rapaziada que está presente aqui no estúdio da Rádio Cidade. Um dos compactos mais pedidos há muitos anos é essa versão aqui, ó. Uma música que todo mundo conhece, né? Interpretação do Aztec Camera. E tem mais, hein? Vou errar a rotação de disco. Tem disco que vai estalar pra caramba, mas vai ser assim mesmo. I get up, but nothing gets me down. Well, you got it tough. I see the toughest soul around. And I know, baby, just how you punches just to get to what's real. I can't just see me standing here, got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. I don't you know what I mean. Oh, latino. Minha alma cativa. Cidade. Your boyfriend when we were 15, it's the happiest that I've ever been. Even though we didn't understand how to do much more than just hold hands, there's so much about you I miss. The clumsy way we used to kiss, I wish I convinced you you'd made a mistake. If memory serves, we still had a break. Other girls went and other girls came. I can't get over my old friend. I'm still in love with Emily Kane. Every girl that I've seen since looks just like you when I squint. I know you said it's for the best. I still don't understand why you left. So much about you I miss. Every time I see a couple kiss, I hope this song finds you fame. I want school kids on buses singing your name. Other girls went and other girls came. I can't get over my old friend. I'm still in love with Emily Kane. I don't even know where she lives. I've not seen her in 10 years. 9 months, 3 weeks, 4 days, 6 hours, 13 minutes, 5 seconds. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. All my friends think I'm insane. I'm still in love with Emily Kane. There's a beast in my soul that can't be tamed. I'm still in love with Emily Kane. I thought I'd never love again. I'm still in love with Emily Kane. The torch that I hold is always aflame. I'm still in love with Emily Kane. I hope this song finds you fame. I want school kids on buses singing your name. All my friends think I'm insane. I'm still in love with Emily Kane. Emily Kane. Emily Kane. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Bom, nós abrimos então um programa com 3 músicas do White Stripes. Vamos passar os nomes, né? Hello Operator, logo depois Red Ballin' Ball Ruth. E fechando uma versão diferente de A Pretty Good Looking, um dos principais singles da banda do Jack e da Meg. Logo depois, Aztec Camera, clássico absoluto da Rádio Fluminense, há muitos anos atrás. Secos e Molhados, sempre muito pedido no programa, talvez um dos principais nomes, certamente um dos principais nomes do rock and roll brasileiro na década de 70. E fechamos com uma novidade que saiu ontem, a banda inglesa Art Brut, com Emily Kane, uma música que já começa a... O que é, Demi? Tá com problema? Não, agora falando de influência e tal. Peraí, meu amigo. Deixa eu dar a relação das músicas. Mas o Art Brut com Emily Kane. E o Art Brut é interessante, que é uma expressão, ó, arte bruta, cunhada por um filósofo francês para designar a arte feita por gente desorientada, morador de rua, sabe? É uma arte maravilhosa que no Brasil nós temos milhares de representantes com potencial tipo artístico. Gentileza? Pô, gentileza é... Pô, Demi, pô, sacanagem não, cara. Tá fichado dia desse ali no Jornal do Brasil, gentileza, mano. Gentileza gera gentileza, né? É. Esse é o afecto, cara, desorientação total, né? Mas a Peel Session de hoje é também um compacto amarelinho sem nada escrito nele, tá sentindo aqui o ovo? Tô vendo aí, tô parece vendo. Um ovo, né, cara? Que eu mostrei há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não tantos assim, que é de uma banda americana totalmente desorientada também, que é o Royal Trex. E olha a música que eles gravaram no programa do John Peel em 1993. Tá beleza? Em novembro de 93, o Royal Trex gravou isso aqui, ó. guys. See you guys. Ronka, ronka. Everything. Desorientação, né, cara? Total. Esse é o Cabaré Voltaire e a música é mais... O título da música é mais desorientante que a banda, né? Onde é isso aí, Maurício? Sabe qual é o nome da música? Não. James Brown. James Brown? De quando é isso aí? Como é que é? De quando é? Isso é papo de 80 e qualquer coisa. Demi. Sequência Brasa Total, abrimos com Royal Trucks, Fé Cega, Faca Molada. Clássico absoluto do Milton, né? Milton do Goma. Ai, meu Deus. E rapaz, tinha colocado um Charlatans aqui, você vai dar uma apertada, né? Olha aqui, uma informação interessante pra nossa torcida que faturou o CD do furto algumas semanas atrás, né? Nós, aliás, mais adiante, nós vamos pro breakzinho e depois eu vou cair de boca nessa história aqui de como que o rádio, né, o meio de comunicação, ele é totalmente viajandão, viajante, porque você ouve as coisas, você interpreta como você quer e delira em cima dessa masturbação mental, né? Essa é a grande onda do rádio, né? Você delirar literalmente. Então, eu sempre dou exemplo, se a gente combinar um encontro, rua Avenida Presidente Vargas com Avenida Rio Branco, todo mundo de amarelo, nego vai se juntar lá na Vinícius Moraes com o Visconde Pirajá, todo mundo de preto. E vai dizer que eu disse que é pra... Aliás, por falar em Ipanema, o bicho tá pegando Teixeira de Mello com o Visconde Pirajá, porradaria, tiroteio geral. É mesmo? Se alguém tem aí um date, um encontrozinho marcado ali em Ipanema, Praça General Osório, não vá, marque em outro lugar, porque a porradaria tá comendo geral. Neguinho de marcha ré, contramão na Visconde Pirajá, loucura absoluta em Ipanema, ali na subida ali da paradinha ali, né? Manja ali no final? Sei, bom, sei. Pode... Mas enfim, então, o que que eu disse aqui quando o Yuka estava presente no programa? Nós falamos da promoção, sorteamos os nomes, aguarde o departamento de promoção entrar em contato. Demi, dia seguinte, tinha 8 esfomeados na porta da rádio querendo ceder, cara. Dá. Que brincadeira. E prestar atenção, né? É desorientação total, organizada. Mas enfim, a promoção... É o bagulho é doido, o bagulho é doido. A Renata tá falando ali. Quem? Ó, a Renata falando que o bagulho é doido. A promoção tá mais de pé do que pau de tarado e agora o lance é o seguinte, aguarde, porque nós não recebemos os discos e provavelmente vai demorar mais um pouquinho porque os discos vão chegar autografados pelo furto, né? Então tem que ter uma certa malemolência, né, meu amigo? Tá certo. Tal qual o James Brown, Cabaré Voltaire, né? Funk. Vai, pode ir, pode ir? Vamos lá. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Tá ligeirinho, hein, Demi? Tá aprendendo. Brincadeira, não, rapaz. Dá um toque nos nossos ouvintes pra utilizarem a Renata aqui, cara. Disposta a bater um papo, trocar de ideia. Pedir o seu som, né? Bom, comunicar a rapaziada que tá chegando agora que o programa de hoje, 2 horas, única e exclusivamente, com compacto 7 polegadas de vinil. Algumas novidades absolutamente novas mesmo, muita velharia a gente vai ouvir aqui hoje. Aproveitar para citar 2 cartas inspiradoras que nós recebemos, uma do José Coelho de Souza Ribeiro, ele é um dos líderes do fã clube do Elvis Presley, maluco. Rio Elvis Information, Rei, Rio de Janeiro, a Ronca Ronca, Rádio Cidade, não sei o que babá. Ele diz que ouviu o programa que nós homenageamos os 64 anos de Bob Dylan. E você perguntou o negócio de rock and roll, eu falei que a Trozoba começou com Elvis Presley, né? É. Então, e essa turma é sinistra, né, cara? Então, eles estão de olho em tudo que envolve o nome do Elvis Presley. Se chegar um bezerro chamado Elvis Presley lá na fazenda do Zé Minhoca, o cara vai chegar lá, mas vem cá, Elvis, que história é essa? Qual é teu pedigree? Os caras são cascudos pra caramba. E um ouvinte nosso também, super ativo e importante, o Alex Natan de Jesus, que manda muitas observações interessantes, pede um monte de gente bacana, muita gente que ele nunca ouviu, como por exemplo Parliament Funkadelic. Segunda-feira que vem a gente mostra a banda do George Clinton ao nosso super ouvinte, o Alex Natan. Aqui um dub de Linton Kwesi Johnson. E essas músicas que nós mostramos entre uma e outra para ficar de cama, isso é CD, evidentemente, porque nós não temos, ainda não temos 3 picapes aqui no Ronca Ronca, né? Não, David? É. Mas você ia falar alguma coisa? Não, bruscamente te interrompi. Não, mas também não, eu queria saber. Mal educadamente. Por exemplo, os Beatles, né? Quando invadiram os Estados Unidos, né? Invasão britânica e tal. E aquele cara, como é que é o nome dele? Chacrinha. Acho que sim. Falou que eles bebiam direto da fonte. Né, e fizeram uma coisa nova, bebendo direto da fonte. Eu quero saber, a música brasileira é uma coisa tão original, tão diferente, assim. Aconteceu a mesma coisa com a música brasileira ou eles iam no samba? Assim, aonde? Pessoal? Mas qual música brasileira? Música brasileira é. World Music. Como se chama World Music? E o pessoal chama de World Music. Né? World Music é um termo muito recente, né? É uma. Pra não dizer rock, o pessoal acho que foi na mesma. Denominação terceiro mundista, né? Quarto mundista de país. Preconceituosa? Não, não. Não é deles? É, com certeza aí sim, porque é uma música que está fora do mercadão das grandes cidades que dominam a indústria do disco no planeta, né? Nova York, Tóquio, Londres, Paris, seja lá o que for. Então a rapaziada por baixo, né? Africanos, sul-americanos, jamaicanos, então criaram uma comunidade para poder colocar sua música visível a todo mundo, né? Mas eu não sei se é isso que você tá não, querendo. Não, eu digo assim, por exemplo, a influência do pessoal do rock, que faz rock hoje ainda, busca lá fora mesmo, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, tal, influência lá fora. Mas, tipo o... Como é que é o nome do cara? Tô esquecendo. Brasileiro? É, que foi uma pessoa que faz música brasileira. Sei música lá, popular brasileira. Vamos dizer, um Jorge Ben? É, um Jorge Ben. Jorge Ben. Ele veio buscar do samba, ele veio buscar de onde? Claro, com certeza. Do samba, dessas influências de macumba, de terreiro, de Bahia, de coisas percussivas que são a essência da música brasileira e a música do terceiro não vai lá fora, ou eles não vão lá fora? Não vai, claro que vai lá fora, vai na África que é o berço de tudo, né? Então se você quer estar sintonizado com o que é a música do terceiro mundo, né? Passando por Cuba, evidentemente, né? Que é uma das principais fontes desse som, você tem que ir lá no berço, né? No Zaire, seja onde for, e buscar a sonoridade que deu origem a tudo. O som do furto é bem isso, né? O som do furto. Total, mas o Yuka é um dos principais pilares dessa mentalização sonora, né? Vamos ouvir aqui o Charlatan? Vamos lá, então. Isso aqui é um hit absoluto. Depois a gente volta ao papo, porque o papo é bom. Vamos. Aliás, Demi, aperta aqui os ossos, porque você vem sendo muito elogiado pela nossa torcida. Obrigado. Não, tô aprendendo com o Maurício. É isso, cara. Presta atenção, cara. fucking me over. I'm gonna fuck you up, you keep fucking me over! Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother! Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother! What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard! Harder, please! A toda a comunidade pobre da Zona Sul. This is religion. Your religion. Abra a porta! Abra a porta! We got found out, now I can't see you anymore. Don't want to hear your voice again. Now I don't know what I can do with all these words. I've hidden all your photographs away. Ronka, ronka. I put my guard up when I hear of things you've done. I'll never see your eyes again. You still drown. Well, I've spent my life this down. The situation hasn't changed. There's still the sea between us, and all our islands have collapsed. Return the vessel to the shore. Delayed reactions never got you anywhere. They always hinder and deter. I can't be there to catch you anymore. And we both know it's time to let you go. My memory is spinning fast. I opened up my mouth to give you reasons, but when I tried, nothing came out. And it turns out that you could hear me breathing. Forget the lessons you have learned. I needed money 'cause I'm heading up. brasa total, né, cara? Total. Desorientação, né, bicho? Esse é um compactinho maravilhoso com a versão... Mais uma versão de I Fought the Law que o Clash tornou clássica, né? Abrimos com The Charlatans, outro clássico absoluto, The Only One I Know. Logo depois, uma novidade, super novidade, nós já tínhamos mostrado uma música do Maximal Park aqui no Ronquinha, de um CD que veio com o New Musical Express há um mês atrás. E esse é o disquinho 7 polegadas que traz a música que nós ouvimos naquela oportunidade. Como é que é o nome da bodega da música? Graffiti, exatamente, foi o que nós mostramos. E nós tocamos o lado B, Hammer Horror. Uma informação interessante para quem nos ouve e quer participar, sempre dou o toque também e chega semanalmente uma cacetada de e-mail de gente cadastrada no site da Rádio Cidade e no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, com um nome que não é o completo, né? Então é Pri, Lu, Ma, Car. Aí a gente faz a promoção, aquela promoção, vamos para Paris assistir o YouTube. Aí o cara é sorteado, Lu. Pô, é brincadeira, né? Vamos partir para outro. Aí, Pri. Rê lá. Enfim, por favor, quando você participar, tanto no site da Rádio Cidade quanto no site do Ronca Ronca, coloque nome e sobrenome, que a gente precisa dessa informação, até por uma promoção, né, super bacana como a gente pode fazer. Aliás, essa semana no site do Ronca Ronca, eu vou colocar na pista, meu amigo, na roda, um mimo especialíssimo para os nossos ouvintes. Então, rapaziada, fique sintonizada no Ronquinho, hein? Mas evidentemente que esses compactos, eles são a essência da música planetária. É uma música, né? Você não precisa ter um álbum inteiro para você se projetar ou para você conseguir fazer um nome. O compacto é a essência de tudo. A essência é a música, né? O single, conforme se fala lá fora. E, infelizmente, lá fora o grande mercado é o single, né? Até hoje, né? Infelizmente, no Brasil isso perdeu a força, né? Ficou para trás. E um exemplo bacana de quem trabalhou um compacto de vinil algum tempo atrás é essa banda aqui, ó. É o 4-track valsa, cara. Music. Olha só. Det här var några av de 108 melodierna som finns i det bästas nya skivalbum som heter Great Original Hits from the 50s and 60s. Gato, né? there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart, how high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. Does it touch the stars? How high the moon? Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, high, high, high, high is the moon? Boo, boo, boo, boo, doo, doo, doo, da, boo, boo, boo, doo, doo. Eu também, né? É ela, né, cara? Você queria tanto ouvir a ela, né? Eu tô feliz. Olha, olha ela aí. Só ouviu falar, conhece aquela história, só ouviu falar. Cheryl. Instalando aquele ovo maravilhoso ao fundo, né? Um selo Brunswick. Pra provar pra todos, né? O compacto inteirinho, né, cara? O selo maravilhoso pra fazer uma camiseta, fazer um, né, uma mesa de bar com esse selo espetacular. E você queria tanto ela. É, que eu vou comprar vários. Tem como? How High the Moon, o quê? Tem como hoje em dia comprar isso aí? Não tem, né? Tem, tem. Tem. Hoje em dia compra-se qualquer coisa, né, cara? Será que a Elis Regina foi aí também, não foi? Ah, claro que foi. Lógico, né? Todo mundo foi, cara. Jack Bruce do Cream foi. O cara do Maximum Park foi. Todo mundo foi. Você vai a partir de hoje. Renata já foi várias vezes, cara. E o telefone da rádio? 2221-029, peça o seu som. É verdade, o Negozinho já ligou pra cá querendo saber da promoção que eu dei um sinalzinho aqui do disco do Mars Volta, né? Estamos correndo, já chegaram os discos do Queens of the Stone Age pra gente fazer uma promoção. Tem a impressão que eu vou juntar, né, com esse mimo que eu falei aqui, que eu vou botar no site. Eu vou botar o disco do Queens of the Stone Age pra fazer uma coisa muito gostosa, né? E talvez o disco do Wilco também, que chegou. Então, a brasa é quente, meu amigo. Nossa. Vem cá, tá uma apertação fuderosa hoje. Vai apertar de novo, né? Pô, tá na hora, tá na hora. Cuidado, hein? Cuidado com o dedo, hein? Vamos lá então. Presta atenção, hein? Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Esta é a cidade. Aqui você ouve rock. Boa hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Que é isso, Demi? Isso aí? Ela, não é ainda? Aquela coisa assim que toma conta geral. De, zo, li, em, tá. Ah, desorientação total! Renata, bagulho tá forte! Renata tá toda soltinha hoje. Renata foi o White Stripes, cara. E aí? É, porra, espetáculo. Aliás, um show espetacular mesmo, né? Eu, no dia, na sexta-feira... Esgotou, eu... né? Esgotou? Nada, vazio. Vazio porque eu esperava... Certo. Hoje em dia, no mundo, é bom falar isso com ela Fitzgerald ao fundo aqui. Hoje em dia, no mundo, não existe nenhuma banda tão importante, tão diferenciada quanto o White Stripes, certo? Música. Deixa eu pegar alguns compactos que nós vamos mostrar hoje ainda de grupos muito pouco conhecidos. British Sea Power, a música It Ended on an Oil Stage. Uma outra banda muito bacana chamada Nine Black Alps. Conhece isso tudo? A outra chamada The Cribs. Só o Tito e o Edinho conhecem essa nova fornada de bandas. Mas enfim, nenhuma delas, se juntar todas, não dá uma guitarra do Jack White. Na boa, não dá mesmo. Né, e cada vez, a cada ano, eles se renovam, como essa excursão que eles fizeram pela Guatemala, Colômbia. Ele captou, né? Tocaram em Manaus, não sei o quê, vieram ao Rio de Janeiro. Brasil, numa sexta-feira, com um ingresso a 100 pratas. Pô, em Manaus foi 150, 160 mais réis, né? Então, quando sexta-feira os jornais chegaram, e o White Stripes não era capa de jornal nenhum, né? Por se tratar da banda mais importante hoje no planeta, daqui a alguns dias ele vai... A banda é a atração principal no mais importante festival da Inglaterra, o festival de Glastonbury. É o White Stripes e embaixo vem essa mulambada toda. Rock Party, Maximum Park, não sei o quê. E o White Stripes é o principal. Ué, cara, o White Stripes veio do Rio de Janeiro lançar um disco ainda inédito. Tá saindo hoje, eu acho, se não me engano, o disco físico, né? Por mais que já tenha vazado na internet. Cara, e não foi destaque nenhum. Zereta na caderneta pro destaque. Evidentemente, se tivesse sido capa da revista Programa ou do Rio Show, se a mídia tivesse se tocado da importância do que é o White Stripes hoje no Rio de Janeiro, evidentemente o público seria o dobro no Claro Hall, evidentemente. Mas mesmo assim tinha uma rapaziada muito animada e muito sintonizada com a banda, que fez um show espetacular, para mim melhor que o show do Team Festival que eles fizeram três anos atrás. Eles passam a nítida impressão que estão se divertindo muito, que estão fazendo a coisa. Alguém falou, acho que um e-mail que eu tenho que botar. Ele não tem set list, né? Não, pois é. Seven Nation Army, que era a música esperada para fechar o Biz, eles tocaram um meio. Parece que eles vão construindo o show ali na hora mesmo. Ele chega pra Meg na bateria e fala como se, ó, vamos tocar essa, vamos tocar aquela depois, né? Uma coisa muito espontânea mesmo e de muita ligação com o público, né? Que é muito difícil você ver isso hoje. Alguém falou, eu não vi o Placebo, mas alguém disse que os caras do Placebo tocaram, fizeram um show bacana, mas estavam doidos pra ir embora, sabe? Não estavam tão em outra. E o público era mais do que o dobro no Claro Hall, né? Então foi muito legal ver o White Stripes nessa forma toda, nessa criatividade toda, de um disco que eu ainda não ouvi, que dizem que é espetacular, talvez o melhor disco da banda, no Rio Get de Janeiro. Get Behind Me, né? Get Behind Me, Satan. Então, é muito legal ver isso. Lamentei na sexta-feira não ter sido dada essa importância, né, a vinda do White Stripes, mas gostei muito de ver a rapaziada que foi lá, bastante sintonizada com o que estava acontecendo no palco, né? E a Meg White é uma fofa também, né? Ah, porque ela não toca bateria, ela não é o John Bonham. Foda-se, ela não é o John Bonham. John Bonham morreu, tomou 25 garrafas de vodka e subiu, meu amigo. Por falar em moças, olha isso aqui. Uma grande conhecida nossa, em pé trepando um cara da pesadíssima.